lei da morte, irmão. Controle Salvador 120-8, transponda 5542. Guarulhos, depois do Luna 0, Taubaté, Saladão 0, pela direita da Eulê da Morte, Clube 208, 4-5. Correto, Porto 9, Champlain. Camarada. Operacional. Porto 9, autorizado, Chantaco. Dota 3601, bom dia. Bom dia, prossiga. Solicito 340, Congonhas, na frente da informação Foxtrot. Autorizado, Salvador Congonhas, nível 340, veio para o número 10, para o bairro, para o número 6, decola pistola 0, curva direita, da El Lei da Motiva, controle 120.8, transponda 5543. Dan 360, vamos autorizando com o S340, vem para o Zulu 10, Pubá, vem para o Zulu 1 no meio. Decola da 10, curva direita da Eolê, da Mótima, 1208, controle, transpone 543, está na posição 02, chamando para push. Solo, voo no 161 para o táxi, 179, 4 horas, da Leão. Voo no táxi autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, 295, 1015, boa viagem. 1015, 295, Índia Alfa, voo no 161, no Brasil. Torre Inovador, bom dia, voo 961, som. Bom dia, voo 961, do Ajustino 05, por gentileza, confirme, pronto para decolagem. Afirmo. Voo 961, autorizado a Linhares decolar, pista no 0, vento calmo, canigal no 05. 1015, livre a Linhares decolar da 10, voo 961. Salvador, azul, quantos quilômetros? Confirme, azul. Conformando aí o plano do vírus do Mundo decolado aos 28, chama agora o controle Salvador em Mundo 20, decimal 8. 08, bom dia, Mundo 1 mesmo. Controle Salvador, bom dia, Gol 961, decola 1300 metros. Gol 1161, contato radar, suba para o 360, saída da Dial. 360, é possível voar Leda ou Mótima? Após 2000, autorizado Leda. 2000, direto Leda. Confirme mensagem muito baixa. Aqui é o Gol, Gol Pistão, Pátio 3, Romeu, com 5 autorizações de reboque para o pátio principal na posição 3. Chame para a entrada no pátio 1, no Golf Tango Kilo. Tango Kilo reportará para a entrada no pátio 1. Gol 1161 no Recife, 1251 na Terra 128.35. 251-2835. Salvador, bom dia, 131-71, informação Fox Trot, autorização Guarulhos. Dan 3171, informação Golf em curso, autorizado para Guarulhos, via Persona 0 até Taubaté, nível de voo 320. Saída da Eola da Morte, voa primeira curva à direita. Transponder 5551, controle Salvador 120-8. Autorizado Guarulhos, 320, pela Pergulou 10 até Taubaté, saída da Eulê da Morte, na curva direita, Transponder 5551, controle de Salvador 1208, 3171. Correto, chame pronto, portão 10. Chamará, obrigado. Comunicação 10, autorizado, chamo técnico. Fala Salvador, aqui é o Gol, Gol estamos vivos, pronto para ingresso no parque principal. Autorizado, até o gate 3 autorizado. Ok. Fala Salvador, aqui é o Gol, Gol Santos. Sim, né? Então, senhora, é o seguinte, eu estou visualizando aqui um azul lá no gate 3. Pode confirmar para ele mesmo? Deixa eu chegar com a estrela. Autorizado, chamo táxi. Tá. 3601, não te considero autorização. A aeronave da companhia já vai estar aqui à retaguarda. 2 minutinhos para a nova autorização de pushback. Sangue tranquilo na escuta? A escuta, senhora, vou tranquilo. Quem entrar em confronto, o senhor vai prosseguir pro gate 02, que encontra-se ocupado por uma aeronave da TAM, que já chamou o pushback. Assim que a mesma livrar, será autorizado. Ok, aguarda. Três anos sete anos chamado para táxi. Já chama agora, tem que contar com 230 votos, 4 horas e 50, operador da Leão. Então, 3171, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1895, CNH 10915. Então, 3601 na escuta. Faço passagem do Airbus, a companhia retaguarda autorizada, chame táxi. Bom dia, TAN 3171, autorizado a linhagem decolar, pista no zero, vento calmo, Kenegal no 015. Zona 71, decolado aos 52. Chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, 3171, da tá? Decolado perfil da Dael. Dael. 320, saída da Dael. 320 na Dael, o 3171. 1028, bom dia. Estou ficando o piloto autorizado até o gate 2. Ok, vou ficando o piloto. Solitário 3171, efetuando desvio à esquerda da rota, proa 205 para evitar formações. Gente, reporta livre dos desvios na proa de Leda. Mantiu, reportará retornando na proa de Leda, o 3171. São 3601, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo, Kenegal no zero no 5. Autorizado alinhar e decolar, não. 3601, decolado ao 57, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Sobre Salvador, bom dia, está 3601, nós precisando 810 para o 340 Israel, Leda Mótima. São 3601 no contato radar, suba para o 340 saída da EL. 340 saída da EL, tá? 3601. Eu vou, tomando o término do reboque, um prato, um bom dia. Bom dia. controle 3171 da TAM. TAM 3171, Recife, 1251, na alterna 12835. Recife, 12835, obrigado, bom saber, tá? Salvador, bom dia, Azul 2535, frente da Golfa, autorização em janeiro de fechamento. Azul 2535, autorizado para Serra Brava, Romeu Juliette, via Tupesilo 44, nível 340. Saída da El, Leda, DCT, Porto Seguro, primeira curva à direita após a decolagem. Transponder 5571, no controle de Salvador, 120.8. Autorizado 340, Rio de Janeiro, Santos Dumont, Parque Zulu 44, decola da 10, da El, Leda, Porto Seguro. Primeira curva direita, transponder 5571 e o controle 208, Azul 235. Correto, chama para a posição 3. Porta 9. No Recife, 1251, na alterna 128, decimal 35. Recife da 3601, bom dia. Salvador, muito bom dia, o Chanel 6251, gente da Golf, autorização para Guarulhos. Bom dia, Chanel 6251, Golf confere, autorizado para Guarulhos, eu fiz 1-0 até Taubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leida, Mótiva, primeiro com a direita. Transponder 5575, controle Salvador 20-8. A 625 autorizado para Guarulhos, nível 360. Saída da El, Leida, Mótiva, primeira curva direita. Percebe que a sua 1-0 até Taubaté. Transponder 5575, controle vai ser 1-2-0-8. Firmando a aerovia, Pesulu 1-0. Sim. Correto, chamo pronto, portão 5. Já tá, arrumei o uísque, ó, cartão, a sua identificação. Uísque, ó, cartão, 5-3 milhas de Salvador, vou na Prodimari para interceptar a chegada a Mari, reporte Deus descida.